3663, para o Cid Prático, CLB 227, alterna Galeão, 3 horas e 40. Então, 3663, táxi autorizado via parte Mundial, ponto espera 1895, ajuste de altímetro 10015, do viagem. Parte de Alfa, 3663, potência. Bom dia, gol 2171 para autorização Congonhas. Frente do hotel. Bom dia, 2171 da Gol, autorizado. Salvador Congonhas, 360 via o Brasil 10, por básico do Lono 6. Decola pista na 0, curva direita, da Eoleda Motiva. Controle Salvador 120, 18, transponder 5415. Autorizado 360. Conforme a rota pilota de gol, decola da pista 1-0, curva direita, na Dael, Leda, Motiva, Upper Zulu 1-0, Cubase, Upper Zulu 1-6, 1-2-0-8, 4-1-5, outra cima. Portão 5, chame pronto para fugir esse nome. Chama, não, obrigado. 48, passa a ser vídeo 366, completo, sinal de procedimento terminado, chama agora a torre, 1-1-8-9-5. 18-9-5. Canal 6250, após ETAP, desce, mantém 2500, pede ajuste de altímetro 10015, informe o sinal do procedimento arrenado. Sim, aqui continua descendo via, com maior estabilidade na arrenada, Canal 6250. Autorização, gol 3663, mantenha a posição. Canal 6311, decola 248, controle Salvador 120, decima 8. Canal 311, contato radar na decolagem, submantendo de voo 360 via saída dela. 360 com referência, está para o Vagael. Mantenha o perfil da saída, Canal 6311, temos tráfego na saída coral e irá complicar. Jogou 648. Avistado autorizado pouso. 10, vento 1, 10 graus com 10 na. Livre pouso na 10, ou 648. 6311, no voo em Leidão. Leidão, 6311, é. Rosé, 3859, curso de acionamento, posição 04. 3859, Datão, autorizado, chama o ataque. Chama o ataque, 3859. Condições de decolar assim que autorizado pela torre? Afirmo. Autorizado alinhar e manter a cabeceira no zero. Tá, 1-2-0, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Dono 648, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes de ataque seu direito. Alfa, antes de direito, reporte 642. Fora da 10, não tem nem lembrei. Corre, Oceané, 6250, bom dia, a 2 milhas do 372. A gente continua a aproximação, guardando pista livre. O ajuste 1-0-1-5. Falou, 6250. Oceané 6250, tráfego avistado, autorizado para uso de pista no zero, vento 1-10 graus com 09 graus. Autorizado, pouso, Oceané 6250. 2500, autoriza um pequeno desvio à esquerda para livrar a formação. Está livre os desvios em forma ao término, voando o serve de 366. Reportará 2900. Bem, 63, decolador 52, controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, tanto em 63. Controle Salvador, tanto 3663. Confirmar o vento para o 6250. 1-10 graus com 109. Obrigado. 340, via saída da Elba. Sobe 340, tanto 3663, é possível voar da Elfa? Não fui compreendido. Confio, por gentileza. É possível voar na proa de Dael? Tinha a posição presente, por favor, 648. Portão 5. Andar com a individual aqui, segurando. Sim, autorizado. Juliette, portão 5. Fique atento à aeronave da Gol. Tipo show. Ok. Atenção ao colega aqui da esquerda. Portão 5, 6, 4, 3. Pronto para o táxi, eu vou no 12171. Estamos com 184 a voo, 4 horas e 13 de autonomia, Terna Galeão. 2171, pegue aeronave da TAM até o ponto de espera, 1015 no ajuste, 1895 no ponto de espera. Vou 2171. Positivo, vai seguir a aeronave da TAM, sim, o número 2 no ponto de espera, chama 1815. 0-2-9-5. Voe a posição e TAP a após TAP, voo 023-66, para final do procedimento RNAV, pista 1-0. Azul 2780, informe iniciando descida. Iniciando descida, o senhor identificou, azul 2780, vai voar ITAP, após ITAP, Sierra Vista 366. E autorizado RNAV da 1-0, desde já, descendo para o 050. 710, autorizado Salvador Aracaju, 1970, via Golf 677, decola pista 1-0, curva à esquerda, saída Conde, controle 120-8, transponder 542. Autorizado 170, conforme Tony Rosa, decola 10, curva à esquerda, saída Conde, Golf 677, 208-5421. Mude o transponder para 0274, azul 2790. 0274. Correto, chame próximo. Salvador, bom dia, voo 20, tem a 5 autorização Guarulhos, está pronto, foto. Dia, Chané 6250 na Alfa. Chané 6250, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Juliette, reporte. Voo 2065, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, pêndulo 10, Taubaté, decola, pista 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle 120-8, 5431 no trânsito. Autorizado, Guarulhos, 2360, Pêndulo 1-0, Taubaté. Roda pista 1-0, curva direita, Nadael, Leda, Mótima. Controle 120-8, é só na 5431, no voo 20 mesmo. Portão 9, chame pronto para pushback, Samuel. Regular de imediato, o vento no 20 graus, com 8 nós, tem condições? Afirmativo, 3, 2, estou segurando a linha e decola de imediato. Por cento recife, na frequência, 1251, terreno 18, decimal 8. 6250, ingresso da sua Juliette, portão 8. Juliette, parte 8, 6250. Drácula, cidade autorizado, pouso, pista 1-0, vento 120 graus, com 1-0-9. Autorizado, pouso 2590. Correio, voo 2171, bomba, espera muito, bom. Bom dia. O voo 2171 vai observar passagem da TR-72, companhia azul, após autorizar alinhar e manter, cabeceiro 1-0. Pode passar da colega da azul, ali, passa. Confirma, não é? 217. Prossiga com a solicitação. Ah, só uma dúvida. Por que esse pedaço da taxa está fechado aí? É buraco, é? Sim, foi um levantamento, parece que tem um fundamento ali do solo. Já faz alguns anos já e, enfim, não faz um novo levantamento para dar uma solução. É, nós só informamos. Bom dia, quando está fechado, eu pergunto, obrigado. 32, 59 para voar na Proz e Alefa. Cheio 59 chama controle no 208. 08. Ah, 38, 59. Só 3859, controle Salvador. Comando, perfil da Ambo, Elefa. Solicita voar na Proz e Alefa. Só 3859, contato radar na decolagem, sub mantendo nível 300, via saindo da Arbo. Mantenha o perfil da saída, tá 3859, temos tráfego na chegada. Mantenha o perfil Arbo Elefa, 3859. 02733, após a posição coral, foi Ilhéus. Após a posição coral, eu irá voar a posição, irá voar Ilhéus, o posto 02733. O 3859 vai precisar fazer um desvio à esquerda. Seria melhor vá na Pro de Arbor, vai precisar formar clínica. Está livre de desvios devido à formação e forma alterna para a orientação do controle. Gente, 3859. Zuno 71, decolado 02, controle Salvador, 120 decimal 8, bom voo. 208, bom. Muito bom, chegou 2171. Voo 2171, no contato radar na decolagem, sub mantendo nível de voo 360 via saída da El. Sobe mantendo 360 via da El, com referência visual, pode voar da El Oreda? Boi 065, 183, 4 horas e 10, Galeão. Do 2065, táxi autorizado, Índia e Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera de 295, ajuste de altímetro 1015. Fazendo táxi de Alfa, aqui Índia e Alfa, ponto de espera 1095, 2065. Azul 2780, pequeno desvio esquerdo. Azul 2780, ciente, informe o término voando servido 366. Final do procedimento é em nave, desce e mantenha 2500 pés. Ajuste centímetro 1015. Ciente 2500, 1015, azul 2780, vai informar a reaproa no 66. Você 3859, está voando a proa de arco. Ciente está 3859. Ano 366, descendo para 2500, o azul 2780. Gente, azul 2780, informe estabilizado. Final do procedimento é em nave, pista no zero. Certo. Bom dia, o Gol 2065.090, pronto. Gol 2065, autorizado a alinhar e decolar, retorno 00 graus com 099. Autorizado a decolar, está pisando agora, Gol 2065. Controle Salvador, bom dia, eu estava com o meu candidato mais. Papai Romeu Tango Delta Mike. Autorizado descida até o nível 120 após descida a seu critério, pois irá ingressar no espaço Gol. Tango Delta Mike, não tem um tráfego informal, um setor de Serra Novembro, Juliette Delta, só tem frequência livre 12345 para coordenação com os tráfegos locais. Confirme estimado de pouso. Tango Delta Mike, pouso 1-2-1-3. 1-2-1-3, frequência livre 12345. Gol 2171. Gol 2171, no controle Salvador. Por gentileza, estamos passando uma centena, seria possível voarmos em moto? Gol 2171, não mantém o perfil da saída da El, moto é a área do centro, aguarde para transferência. Positivo, muito obrigado. Controle 780, completo final do procedimento, chama agora a torre, 118, desce 995. 118, 95, azul 2780. Oi Salvador, bom dia, azul 2780, estabilizado final, aeronave, pista 90. Azul 2780, continua a aproximação, reporta baixada e travada, ajuste 1095. Sim. Ah, 065, contato radar na decolagem, tudo mantém o nível de voo 360, via saída da El. El 1859, chama agora o centro Recife, na frequência 1288, alterna 1260. Transfere o centro, 1228, 1260. Muito obrigado, bom dia. O meu tango Delta Mike, controle. Uma 0115, tango Delta Mike. Vá. Para a posição coral, mantém o nível de voo 100, chama agora o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Tua Sul, ok. Juliette Tanguzul, só instante a cópia, mini aqui. Voo 2065, mantém o perfil da saída, tempo está na mesma saída. Será? O 1094, após a posição ITAP, foi o servidor 366 para final do procedimento RNAV, pista 10, desse mantém a 2500 pés, ajuste altímetro 10015. Hoje ITAP, voo servidor 366, 1015, azul 2780, estabilizado, final do procedimento. 2780. Final de 5 milhas, baixou e travou, azul 2780. Azul 2780, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 90. Vento 100 graus, 099. Livre pouso, pista 90, azul 2780. Mantenha pro após o estado e intercepta o curso. Embalde pro 366. Sim, tá autorizado. E Juliette Tango Zulu, copia. Salvador, Sierra November, Yankee Tango Ituaçu, uma centena, conforme rota, decola a pista 10, 17, curva direita, saída Arbo, após DCT, controle 120-8, transponder 5403. Arbor 1, confirmando Arbor 1 após DCT, confirme o PLB. E a quantas milhas fica a localidade? V05, chame torre 1895, ajuste de altímetro 0095, bom voo até o regresso, Júlio Pinzul. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, já sem estacionamento, chama pronto táxi. Salvo Salvador, confusão, gol Fono Ono 84, informação hotel, gate 02, autorização. Autorizado o táxi até Papá, onde vai reportar para cruzamento na 7? Autorizado o táxi até táxi de Papá, vamos lá, reportará, outra rua, viu? Solo 2730, solo 12, livre a pista direita, chama solo 219. Viva a direita, 219, azul 2780, senhor, graças. Solo Salvador, cordial, bom dia, 2780, levou na Delta. Posso chegar um quilo, autorizado o cruzamento, 735, após Papá, Mike Lima, na Lima, chama o Solo Salvador, 121, decimal 9. Cruzando 230, eu vou 2171. 2171 da Gol, chama agora Centro Recife, no 251, alterno 18.8. 251, 18.8. Totalizado o Gol 1094, passar o 366. 1094, completo final do procedimento R9, chama agora Torre, na frequência 118.9. 1895, obrigado. 2065, chama agora Centro Recife, na frequência 1251, alterno 18.8. 2780, aguardando o sinalizador, senhor. Na sua. Ok, sim. 2065. Agora o centro Recife, na frequência 125.1, alterno 128.8. Autorizado, Oscar Golf Kilo até o Pass 3. Papa Pátio, Arlen de Eco, prossiga. Ok, Maracaju, guarde a cópia, o destino de altimas 1095. Gol 1184, tá vendo? Autorizado, Salvador Recife 370, Pesulão 97. Decola pista 90, curva à esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Controle Salvador 120.8, transponda 5436. Decolando da 10, curva à esquerda, a saída Pulca, transição Aracaju. Controle 208, transponda 5436. Correto, portão 2, time pronto. Pouso 1094. Gente, número 2, aguarde a copa, grupo Kilo. Tá com a onda, eu vou pro Kilo. Só pra lá, Charlie, Índia, Eco, copa. Autorizado, Salvador, Aracaju, 075. Decola pista 97, curva à esquerda, ingresso corredor forte, 1000 pés restrito, aguardando a sessão do controle para o 075. Controle Salvador, frequência no 20.8, transponde aciona o 0271. O Charlie Jair. Pátio 5, quanto a bordo? 1895 a torre, 1095 na gente de altímetro, bom voo. Azul 2710, curso estacionamento no 03. Pátio 3, não é isso? Ok, autorizado, chame táxi, o azul 2790. 790, graças. Papatango, Oscar, Golf Kilo, copy. Golf copy, Oscar, Golf Kilo. Salvador, Aracaju, 090, Golf 677, decola pista 97, 90, curva à esquerda, saída Conde, controle 120, 18, transponda 0275. Oscar Golf Kilo. Autorizado Salvador, Aracaju, nível de voo 090, via Golf 677, decola pista 10, curva esquerda, saída Conde, controle Salvador 120, 18, transponda 0275, Oscar Golf Kilo, já no Pátio 3. Já está livre o acionamento, chama o Antônio para o táxi, quando pronto, o Oscar Golf Kilo. Chama quando pronto o táxi, Oscar Golf Kilo. Oi, Tony Vector, Zulu, táxi cruzado, reporte no ponto de espera. 1094, solo 17, direita 12, 1.9, vai. Direita 219, 094. Solo Salvador, bom dia, gol 1.094. É o gol 0094, o táxi seria Alfa, reporte antes da taxa de leve. Alfa, reporte antes da taxa de leve. Salve, Salvador, gol 1104, gol 1104, aguarde para a publicação. Tá, papá, Charlie, já é com na escuta. A Papa Patiali já é com torre na escuta. Confirma a intenção? Tá autorizado, reporte. Ponto de espera, Challenge Echo número 2. Zulu, autorizado, ingresso e aporte alinhado, pista na 7. Zulu 2790 para o táxi, está com 43 a bordo, 0250, alterna Salvador. Tampa Juliette no 094. Zulu no 094, ingresso para Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 094. Azul 2710, táxi autorizado, Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, ajuste de altímetro 1095. Boa viagem. Índia Alfa, 1895, boa, bom trabalho. Gol 184, coordena com a equipe de solo, após o ATR da Azul passar a retaguarda, está autorizado para o chibé de acionamento, portão 2, chame o táxi. Após o ATR da Azul passar, bom dia, torre de Salvador Azul 2790, na sua escuta, próximo ao ponto 010. Azul 2790, bom dia, prioridade em área de decolar, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Ainda sobe, no 0, Azul 2790. Estamos autorizados a decolagem, pista 97, vento 100 graus, 90 nós. Bom dia, guarda-cópia, milha 15 no ajuste. Obrigado. Tá, já fiz alinhar e mandei pro chão 7. T7 no 0, decolador 24, controle no 20, decimal 8. 208, bom trabalho, senhor. Boa viagem, obrigado. Juliette, Tango Zulu decolado aos 24, controle, 120.8, boa viagem. 20.8, obrigado, amigo, bom dia. Oi, muito bom dia, do Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu, contato radar na decolagem, sub 1100 via saída Arbo 1. Positivo, via saída Arbo 1, o Juliette Tango Zulu. Controle Pão Azul 2710. 2710, contato radar na decolagem, sub mantenho de voo 170 via saída Conde. 170 via 2710. Charlie Eco é forte alinhado e pronto. Salve Salvador, com 1-1-2-4 para o site, com 1-3-5 a bola, alternando João Pessoa, 3:25. 1-1-2-4, direita, posição espera 1895, 1015, mover. Charlie já é autorizado a decolagem, pistão 97, vento 080 graus, 109. Welcome to Chamayan, it's called Cadence, clear on my arrival, distance flight level 050. 050, flight level American 2 para táxi. Táxi autorizado, India Alpha até o ponto espera, no ponto espera 1895, ajuste ótimo, 095, volta com o Golf Kilo, confirma o PLB. Tá com 06 a bordo, autorizado táxi até o ponto espera 90, via parte 3, parte 1, ataque 2, de acordo lá de 1895, volta com o Golf Kilo. Apenas confirmando a prova ideal, tinha 275. 10 graus à esquerda, para evitar uma chuva que tem aqui. Nossa direita, nas imediações do farol da barra. E logo após então a gente mantém, a gente apurou o destino, pode ser? Oh, por quantas milhas o desvio? Com vossa. Gente, após a 1-0 milhas, voa direto destino. Positivo, após 1-0 milhas, voa direto destino pelo Zulu. Charlie Gerber afetando o cruzamento. Charlie Gerber, presente, pode seguir com um proador forte, mantendo o número 10, aguardando transferência, evitando o eixo da manobra. Gente, corredor forte, aguardando transferência, Charlie Gerber. Confirmado, está liberada a recepção 3000, pé do Tango Zulu. Prossiga. Cada recepção de 3000 pés, o Tango Zulu. Livre, já vou andar direto ao destino. Vai aproar dentro de mais 5 milhas. Gente, reporta para o ano de destino, Juliette Tango Zulu. Porta lá, Tango Zulu. Senhor de Salvador, bom dia, 13198, informação índia. 13198, aciona identificação, autorizada a chegada a Mari, esse mantém o 06200 e redução para 2509. 13198, para o 060 na Mari, redução. Setor Norte, mais um minutinho para depois, ok? Charlie já é com sem interferência com o eixo da 1-0, prosseguindo com o Proa Norte, corredor forte, transfere controle 1208. Gente, 208. Com 4, tráfego setor nordeste, se afastando, não interfere com a decolagem, é 1000 pés, o tipo é um Sierra 1020, um Cirrus, tem livre decolagem, pista 1-0, 090 graus, 09 nós. Transição Aracaju, controle 120-8, transfunda 5451. Ciência, autorizado, Marcial 350, Pedro 97, decolada 10, comandante direito à esquerda, UCA, Aracaju transmissão 208, controle 5451, transfunda igual 1648. Portão 5, time pronto para o despertamento. Já está pronto para o despertamento, 1648. Agora, o Juliette Tango Zulu. Afirmativo, o Juliette Tango Zulu em ascensão 1-0-0. Positivo, Tango Zulu. Oxana, minha 1-4-0, copia. Pronto, copia. Autorizado, uma senhora nível 350, da cola da 1-0, com primeira curva esquerda na saída, o Cajamo após Jamo Caju. Transponda em 5446, controle 120-8. Eu preciso 17, a primeira não via após conforme rota prevista no plano de voo. Uca sobe para o 370, ou 1184. Autorizado para Marcial 350, decolar 10, curva esquerda, Uca já Maracaju. Eu preciso 17. E após resposta, 5441-20-8, posição 08-6140, da Oceana. 6140, cotejamento, só essa é a parte no gate 08, pronto para o pushback e acionamento. Boa tarde. ...3198, completa a redução para 2209. 3198. Transfere informação, está 3198, segue com o número 2 na aproximação. Aeronave que o precede é um 757 da American Airlines. 3198. Controle de Salvador, Charlie de Eco, 10 milha. Encerra a Índia Eco, solicito 075. Ah, sim. Preferência ascensão 075, quando possível, o estimado de ingresso na terminal Aracaju e o pouso. Salvador, Azul 2770. Azul 2770, informação em curso Índia, aguarda um minuto, cofre. E aí, pode pedir? Salvador, aqui é o Gol Vito Bravo X-Way, bom dia, pátio 3. Seu convite, Jorge Diego? Liga. Estimado terminal Aracaju, é o Zona 300 e pouso ao Zona 340. Sente copiado, o Charlie Zeco. Autorizar direto, consta? Mantenha nesse litoral, o Charlie Zeco. Sente, mantenha. Foque dessa aeronave que está aqui na 1 Lima para o pátio principal, posição de número 7. Gente, autorizado até a entrada do pátio 3, atento ao Boeing da Gol finalizando o pushback na entrada do pátio, reporte na entrada do pátio principal, corrigindo. Muitíssimo obrigado, reportar o acesso a Juliette. Negativo, reportará na entrada do pátio 3. Confirme se encontra no pátio 3 e prossegue para a posição 07. Positivo, senhorita. Então é autorizado o táxi no pátio 3 até a entrada do pátio principal, cumpriu? Ok, até a entrada do pátio principal. Meia 48 para o táxi, 118 a borda, 2 horas e 10, autonomia alterna Salvador. Autonomia, correção alterna Salvador, confirma somente para o ver, por gentileza. 118. Sente, 118, táxi TV, a parte 1 no Índia, ponto de espera, chamatei, 118, desse 95, altímetro 1015, morro. Ação no Índia, ponto de espera 10, 1885, obrigado, 648. Gol 1184, controle. 1184, controle. Recife, 12685, alterna 2545. Recife, 2545, bom, 1184. Ed American, 2290, request 2000 feet. 2000 feet, Canadian 1015, American 229, report Sierra Vitor 366. Report 3. Controle, autoriza a proa direta de Conde, próximo ao quilo. Autorizado, Oscar Golf Kilo. Direto Conde, Oscar Golf Kilo. 48, sente, mantém a ponte perto. Mantém. Fez 198, foi citado, vai voltar 366, positivo. Afirmativo, são 3198. Atingiu 050. Ali mantendo 064. Lima, Juliette Lima, aguarda um minuto, copia informação Índia em curso. Desça para 4.000 pés, o ajuste 1015. Então 3198. 4.015, então 3198. Completa a redução para 1809. Após de passo, Servitor 366, reporta estabilizado. 3198, aprove 366, precisa descer. Autorizado o procedimento RNAV, repórter estabilizado, então 3198, ajuste em Salvador 10, 15. Descendo para 2500, autorizado o procedimento, então 3198. Site 70 copiando. Prossiga. Autorizado o porto seguro, nível 160, decola da 10 com primeira curva à direita na saída coral, transponde 0264, controle 120 decimal 8. Ah, não, sim, não é fácil. Sim, não é fácil. Primeira curva direita, coral 0264, 20.8. Bom, azul 2774, posicionamento corre até a ponte pronto para o feedback acionamento. Reportará 2770. Igual do Xana 6140, posição 8, pushback acionamento. Niners on his mile final, one way down. Back at 229 at 21015, continue pushing the by land clearance. Ah, we are good down. Foram 648, pós decolagem, mantenha reta e mantenha o nível 2.000 pés, mantenha 2.000 pés de altitude, ok? Devido ao tráfego decolou a frente, ainda cruzando 3.000. Cruzado decolagem, pista 10, vento 080 graus, 10 nós. Ok, então vai decolar, mantendo a proa, é 2.000 devido ao tráfego, 642. Lima, Juliette, Lima, para São Luís. Confirma somente o pátio e pista que decola, 17. Lima Juliette Lima autorizado, Serra Bravo, Serra Lima, conforme a rota, ponto de voo, Zulu 20, no nível de voo autorizado 360. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda, perfil sai na Momo, transição Nenim. O transponder 5153 e o controle no 20 decimal 8. Zulu 98, apenas para informação, traço do 753 da América, 7 milhas à sua frente, reduzindo. Reduzindo também, o 73198. Lima, Juliette, Lima, correto com o DG mesmo. Confirma que é a Belsa no mesmo. 0 degrees, 0,9 knots. Coroana, Max, 59. Voo no 648, decolada aos 4,2, controle no 20 decimal 8. 208, 648. Controle, gol 648, bom dia. Voo no 648, contato radar, suba para o 350. Mantenha a proa até cruzar 5.000 pés, após voar direto Jama, aguardando coordenação com o Recife para voar Maceió. Mantenha a proa até cruzar 5.000, após Jama, o gol 648, aguardando coordenação Maceió. Taxi Oxané 6140, 117 a bordo, está com 2 horas, alterna Recife. Apenas confirma, 1-1-7? Afirmativo, 1-1-7, Oxané 6140. Oxané 6140, 3W Taxi, via Pátio 1, Índia, ponto, trafeção 0, chama 2 em 1-1-7.